de dentro. Cumprindo pena no pavilhão do esquecimento. Quando se entra em cana, o que que acontece? Seus amigos, sua mina te esquece. Quando você chega ao fundo do poço, acabado, sozinho, com uma corda no pescoço. Só queriam saber quando eu tinha dinheiro. O crime sempre foi o golpe certeiro. Será que tua mina vai te visitar? Será que teus cupincha vão te abandonar? Sei lá, só sei que de mim ela esqueceu. Quando se entra em cana até parece que morreu. Os cupincha, alguns me apoiaram. O dinheiro e um catatal me mandaram. Matei uns arrombados, que é pura falsidade. Será que não existe amizade de verdade? Lá dentro eu pensei, mas nada me restou. Se pá, deram bocada na tua mina que ficou. Melhor arrumar outra, logo estou na rua. Mas aqui tudo é diferente, truta. Se você encontrar uma mina firmeza que te apoie todas as quartas e domingo, venha te visitar. Tem que agradecer o que ela fez por ti. Tem que valorizar, dê o máximo de atenção a essa mulher, porque é foda achar uma assim. Você sabe como é. Agradeço ao meu pai e minha coroa, que sempre deixaram eu ficar numa boa. Tranquilamente o tempo vai passar. A minha é curta, logo vou voltar. Seja bem-vindo ao sistema carcerário. Aqui você vai ver que o crime cobra caro. Agora não adianta reclamar. Sabia que era assim quando pro crime quis entrar. Seja bem-vindo ao sistema carcerário. Aqui você vai ver que o crime cobra caro. Agora você para pra pensar. Tem coisa que você aprende a valorizar. Dá uma tristeza no coração de ver sua coroa chegar com duas sacolas na mão. O portão atravessar, me dá um beijo e um abraço e diz: meu filho, como você está? Mãe, eu estou bem, com fé sigo levando. Mas se Deus quiser, mais alguns meses estou voltando. Logo acaba a visita, o pessoal sai. Aí o pensamento volta lá atrás. A tristeza toma conta do seu coração. Pra não se abalar, troca uma ideia com os irmãos. Na cadeia conheci vários manos de atitude. Ladrão de verdade, vagabundo que não se ilude. Aqui dentro você vale o que tem. Se não tem ladrão, não te convém. 3 anos e 2 meses atrás da porta, sem ser manipulado por ninguém. Haja pelo certo, se não passar o trem. Respeite as visitas pra não virar refém. Tô te falando esse barato, poder te alertar. Não sei se um dia você esteve lá, mas pra esse lugar não quero mais voltar. Esse é o sistema carcerário, se deixar levar vai ser tirado de otário. Mas quando sai pra rua não consegue trabalhar, já que tá na chuva é pra se molhar. Se você tropeça e volta do início, muitos têm ainda a porra do vício. Se você cair não for parar num caixão, vai ter que escutar novamente esse refrão. Esse refrão. Seja bem-vindo ao sistema carcerário. Aqui você vai ver que o crime cobra caro. Agora não adianta reclamar. Sabia que era assim quando pro crime quis entrar. Seja bem-vindo ao sistema carcerário. Aqui você vai ver que o crime cobra caro. Agora você para pra pensar. Tem coisa que você aprende a valorizar.